poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Para apresentarmos o nosso convidado desta semana, usamos as suas palavras, acreditando que, desta forma, a maioria dos que nos estão a escutar poderão, quem sabe, começar instintivamente a cantar, nem que seja para dentro. Gingando pela rua ao som de Lou Reed, sempre na sua, sempre cheio de speed, segue o seu caminho com merda na algibeira, o Chico Fininho, o freak da cantadeira. A música, cantada por Rui Veloso e lançada em 1980 no álbum Hard Rock, tornou-se uma bandeira do rock português e é assinada letra e música por Carlos T. Chama-se, na verdade, Carlos Alberto Gomes Monteiro e nasceu no Porto Sedu Feita em 1955. Escreveu a primeira canção, chamada Oh Life, aos 15 anos, numa altura em que ouvia música e fazia letras, sobretudo em inglês. Explicou numa entrevista que esta preferência pela cultura anglo-saxónica antes do 25 de Abril se devia ao facto de fazer parte de uma daquelas gerações zangadas com o país que acreditava ter nascido no país errado porque se sentia mais inglês ou americano do que português. Também na literatura e ainda na adolescência conhecia melhor o que se fazia lá fora do que o que se fazia cá dentro e é por isso que só conheceu Fernando Pessoa depois da Revolução de Abril. A ligação à música é muito precoce e muito importante, tão marcante que os amigos lhe chamavam o tarado da música. Com o tempo ficou o T de tarado e caiu o M de música e assim nasceu o nome Carlos T, pelo qual é conhecido até aos dias de hoje. Começou a trabalhar aos 14 anos num escritório de automóveis, depois de ter tirado um curso de montador de serralheiro. Antes da tropa, passou por uma loja de produtos elétricos e voltou a estudar. Só depois de ter entrado para o Banco de Portugal, em 1980, é que foi para a faculdade e se formou em Filosofia, na Universidade do Porto. O curso superior acontece ao mesmo tempo que começa a escrever mais e mais canções, nesta fase já em português. Sobre esse início de carreira, diz, e passo a citar, era um bocado um híbrido porque eu estava com um pé na poesia e outro na música e não era suficientemente bom em nenhuma delas. Fui uma espécie de passageiro entre duas áreas. Esta indefinição inicial acabaria por dissipar-se em pouco tempo, uma vez que Carlos T é hoje unanimemente reconhecido como um dos maiores letristas de língua portuguesa e esse reconhecimento veio logo com as 10 letras do álbum Hard Rock de que já falámos e que marca o início do rock português. A ligação à carreira de Rui Veloso acrescentou-lhe ao currículo uma série de outros sucessos de tops de vendas que continuam a atravessar gerações, incluindo a geração que ainda hoje poderia dizer e talvez diga: não há estrelas no céu a dourar o meu caminho, por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. A carreira de letrista trouxe-lhe também a colaboração com outros nomes bem conhecidos da música portuguesa: Clã, Já Fumega, Jorge Palma ou Trovante são apenas alguns exemplos. Leitor de ficção e poesia, além de letrista, publicou um romance e 3 contos, colaborou com revistas de poesia, mas confessou numa outra entrevista que lá no fundo gostaria de ser músico. Acredita que toda a arte lúdica é uma forma de prolongar a infância e eu aproveito, Carlos T, depois de lhe agradecer o facto de estar aqui no podcast do Poema Ensina a Cair, para lhe perguntar, no início da nossa conversa, se a poesia também é uma forma de prolongar a infância. Claro, é pelo menos uma forma de revolver o grande baú da infância e encontrar coisas lá no fundo que só a poesia ajuda a encontrar, que muitas vezes a gente nem sabe que estão lá. Só a poesia ajuda a encontrar? Eu acho que sim, porque eu acho que o grande segredo de envelhecer é a gente conseguir acartar o baú da infância. E a arte, na minha opinião, seja ela qual for, desde construir coisas em madeira, barquinhos em fósforo, independentemente da bitola cultural de cada um, não é? Essa arca que a gente acarreta é a nossa maneira da gente ir ficando sempre criança ao longo do tempo. É isso que muitas vezes nos mantém vivos, pelo menos a mim, ajuda-me imenso, não é? Haver uma parte de mim que ainda vai ao quarto dos brinquedos, que são as palavras, que são as guitarras, que são não sei o quê, e se mete ali a brincar com aquilo. Às vezes ainda, até inclusive, a falar de coisas seríssimas, mas Mas para esse mim eu vejo isso sempre como uma espécie de mundo fechado, de estar fora do mundo, ao mesmo tempo estando a dialogar com o mundo. Mas essa importância que dá à infância e desse transporte da infância para os dias de hoje, prende-se também com a procura, digamos, da experiência inicial, do espanto inicial, que nós tínhamos quando éramos crianças e víamos as coisas pela primeira vez, e prende-se com a ideia de continuar a querer ter isso. Também, mas eu penso que se calhar ainda mais outra coisa, que é a velha luta que o Freud falou muito bem, entre o princípio de prazer e o princípio da realidade. Quer dizer, o princípio do prazer é a gente continuar sempre a fazer aquilo que gosta, como se o dia não tenha fim. E o princípio da realidade é quando nos chamam para jantar. Que chatice, pá. É agora que eu estava tão bem aqui. Portanto, é sempre essa luta que eu tenho. Muito medo que um dia acabe, não é? Em que a gente fique só ligado ao princípio da realidade. Sem esse lado infantil de estar sempre agarrado àquilo que nos move profundamente em relação a qualquer coisa inicial, que de facto pode ser isso, a infância, esse encontro, esse espanto permanente. E essa ideia de combater uma ligação apenas à realidade pode ser aplicada através da palavra que temos aqui à nossa Claro, frente, nas escolhas claro. na poesia ou no romance ou o que seja, mas imagino de muitas outras fontes, não é? Tudo, tudo. De tudo. Eu acho que em tudo. Eu acho que uma pessoa feliz, por exemplo, é aquela que se consegue realizar no seu trabalho. Olhar para aquilo, e seja ele qual for, não é? E conseguir tirar prazer disso. Esse, para mim, é o grande segredo da vida, não é? A gente conseguir tirar prazer daquilo que faz, e se possível ainda ganhar dinheiro, maravilha, fazer tudo junto, não é? Porque, ao contrário, a grande desgraça é a gente ter que trabalhar uma vida inteira em coisas que eu não gosto. Eu tenho essa experiência, porque eu trabalhei durante muitos anos a fazer coisas que não me interessavam Mas minimamente. quando no Banco de Portugal? Sim, e antes, Antes? que eram No coisas escritório? repetitivas, coisas rotineiras, coisas assim, com muito pouco interesse, não é? Mas tinha sempre o outro lado, o lado B de mim, que estava sempre ligado a outras coisas. E muitas vezes estava a fazer aquelas coisas que eu não gostava, mas com a cabeça noutro lugar. E isso também pode ser bom, não é? Porque Claro. permite um escape, não é? De Exatamente. uma É uma realidade que é fuga também. desagradável, é uma fuga. Exatamente. É isso mesmo. E esta ideia de ter escrito logo uma letra aos 15 anos, eu vi uma entrevista em que o Carlos Sim. diz que não devia ser uma letra nada de especial, já Não, nem não era, de se. Já... certeza. Bom, não sabemos, se calhar até era. Mas, ou seja. 15 anos é mesmo adolescente. É conhecida a ideia, o senso comum, de que toda a gente escreve poesia aos 15 anos. Não sei se toda a gente escreve letras de canções aos 15 anos, não é? Olha, depende também do nosso entorno. Digamos que, claro, que em Portugal escrever coisas aos 15 anos, em 1969 ou em 1970, era precoce. Mas em Inglaterra, não. O rei David dos Kings, escreveu o seu primeiro hit aos 15 anos. A Laura Nyro, em Nova York, escreveu uma canção chamada And When I Die, que foi gravada pelos Bloods and Tears e pelos Peter, Paul and Mary, aos 17. Portanto, isso não é. Se o que está à nossa volta nos puxa, isso é digamos, uma coisa, uma várzea absolutamente fértil, a gente também é puxada, nem que seja aos 14 ou aos 15. Agora, claro, se tudo à nossa volta for um deserto árido, tudo o que a gente tenta fazer e muitas vezes tenta mal, com certeza que foi isso que eu fiz aos 15 anos, porque tentava copiar as coisas que eu ouvia, e eu praticamente tornei-me, nem era um leitor aos 15 anos, Não era. não é? Não. era sobretudo um ouvinte Ouvinte. de música. E mesmo assim estava a começar a comprar os meus primeiros discos, com o meu primeiro dinheiro. Mas esta ideia do tarado da música deve ter sido por esta altura, um bocadinho Exatamente, depois, começa aí. porque Porque começo a comprar os meus discos, começo a ter as minhas referências, a construir o meu caminho a nível do que é que eu gosto e o que é que eu não gosto, começando a fixar os meus alvos, não é? E era mais tarado da música nesta altura, para usar a expressão dos seus amigos, do que Sobretudo, da literatura. muito Muito mais. mais. A literatura estava a começar a descobrir, lembro perfeitamente. Inclusive, posso quase que mapear esses encontros iniciais com a poesia. Eu lembro perfeitamente que o primeiro livro que me deixou fascinado foi este livro que vos deixo, do António Aleixo, que me deixou completamente fascinado. E a seguir foi o Lágrima de Preta do António Judião, que eu achei Que isto é engraçado. inacreditável. Isso para mim foi E absolutamente isso aconteceu mágico. em casa ou na escola? Esses O Lágrima de encontros? Preta acho que foi na escola. O António Aleixo já não sei de onde é que foi, mas foi uma coisa muito muito precoce. Alguém, não sei, deve ter sido no trabalho, alguma pessoa que eu trabalhava numa garagem, tinha lá alguns colegas ligados assim a alguma literatura, assim muito avulso, pode ter sido aí. E depois, o grande salto que se dá é com o Daniel Filipe na Invenção do Amor, que é um livro muito popular na minha geração, na minha adolescência, porque aquele era um livro que parecia ter sido escrito para nós, jovens, que nos sentíamos órfãos de pátria, do amor, de tudo. Aquele era um livro escrito como se fosse um livro encomendado, não é? Isso para mim é. Esse mapa Foi aí o está aí salto. limpinho. Foi E depois, aí a partir daí, é preciso mais. Quem é procurar mais? a. Ah, Quem sentiu sabe essa mais? necessidade a partir daí do Porque Daniel aquilo não Filipe. podia chegar ali, não podia ficar por ali, de certeza que haveria mais. Do género, se há isto, tem de haver Claro, mais, não é? exatamente, Parecido ou exatamente. que me Isso, provoca isso. a mesma sensação. Com o 25 de Abril, abre-se a grande porta, porque toda a gente conhece, porque há um trânsito entre classes, não é? Então, começas a conhecer, A e B, um traz isto, traz aquilo, e então aí é o mundo que se abre, não é? Isso. Ainda para esta fase adolescente em que o Carlos escreveu esta dita primeira canção, esta primeira letra, e em que os seus amigos lhe chamavam tarado da música, vamos só para tentar perceber, era mesmo uma parte importante da sua vida, ou seja, do seu cotidiano, a música era uma das fontes onde bebia diariamente. Era uma relação de tábua de salvação. A música era a minha tábua de salvação, a mim e a dos meus amigos mais próximos, aqueles com quem eu trocava ouvir, aquelas coisas, as canções, já conheces, não conheces, aquelas coisas. Portanto, a música para mim foi, de facto, uma tábua de salvação e um postigo sobre o mundo exterior que me mostrava que havia vida para além disto. Vida lá fora, gente livre, gente que viajava, gente que ia tocar aqui, que ia tocar acolá e que tinha uma liberdade de costumes que cá não tinha. E era uma espécie de paradigma da juventude. Pessoal livre, não sei o quê, que faz isso, que via. Aqui era exatamente uma espécie de prisão, ensolarada, de facto, Foi mas por uma isso que só prisão. conheceu Fernando Pessoa já depois do 25 de Abril. Não, eu conheci porque não me apareceu. Ninguém me trouxe, É Fernando muito Pessoa. interessante essa ideia. Uma pessoa vai por um caminho e encontra alguém que traz ou não traz. O caminho é curto e é estreito. Depois de 25 de Abril passa a ser gigante, Abriu-se. abre, toda a Esse gente traz. postigo de que fala para o mundo exterior depois concretizou-se, porque o Carlos, a dada altura, vai a Londres, não é? Só foi a primeira coisa que eu fiz, logo, praticamente, foi tirar o passaporte, porque eu nem podia ter passaporte, porque era um mancebo em idade pré-militar, tinha dado sinais e não sei o quê, não se podia ter passaporte, porque era preciso resguardar o acervo para o exército colonial. E a primeira coisa, o meu primeiro ato político de cidadania é tirar o passaporte para poder sair. E foi isso que eu fiz. E foi a Londres. Logo em E depois veio 74, diferente. eu em Londres fui confirmar tudo aquilo que já sabia. Isso é muito curioso. A gente idealiza tanto um lugar, os sítios onde havia os concertos, porque eu sabia isso tudo, eu comprava jornais ingleses, ia à Bertrand, comprava o New Musical Express, o não sei o quê, e sabia tudo, onde é que se tocava, os fulanos tocam aqui, os da Who vão tocar o Hammersmith, eu sabia onde era o Hammersmith, nunca tinha ido lá, mas Sim. quando cheguei lá fui ver, então é isto, isto é que é o Ah, Hammersmith. isto. Portanto, aquilo foi uma confirmação de tudo aquilo que eu tinha fantasiado e idealizado, e fiquei feliz por ter correspondido. Porque há aquela, muitas vezes há aquela coisa, vou lá, afinal, não era idealiza-se e nada. depois não Mas não, corresponde. aquilo para mim foi exatamente, e mais, porque eu ainda podia ir aos sítios e comprar, no tempo do apogeu do vinil, e aos sítios e comprava aqueles discos que não havia, cai, que não sei o que é que trazia, mais as roupas, mais isso, mas bem, aquilo era o mundo. E de facto correspondeu àquilo que eu achava que era. Na literatura, também o seu encontro por esta altura, ou na adolescência, início da idade adulta, é com a literatura escrita em inglês, não é? Exato, também. Exatamente. É, ou seja, exatamente. No fundo é todo um outro mundo, esse é outro prestígio mundo, é isso. Não é um prestígio apenas para o mundo da música, não é? Esse exatamente. Prestígio é para a literatura, é em geral, para fora. É, exatamente. Por exemplo, esta escolha que eu fiz destes poemas refletem muito, curiosamente, eu nem pensei muito nisto. Isto aconteceu-me de uma maneira quase inconsciente, mas elas refletem o meu início. O facto de eu ter escolhido, por exemplo, o Ginsberg com o Pessoa foram coisas que eu conheci quase ao mesmo tempo. Conheci o Ginsberg, o Uivo e a Ode Marítima. E disse, uau. Uau! No entanto, um já existia há pelo menos 40 anos, não é? E o outro apareceu nos anos 50, fim dos anos 60, ou nos anos 60, e eu conheci-os ao mesmo tempo. Fizeram parte dessa grande enxurrada de coisas novas na minha vida. Se juntarmos a isso todo o cinema que não se podia ver e que era outra fonte importantíssima de todo o neorrealismo italiano, tudo, é impressionante isso. Ou é um seja, foi bocado aquele beber. Privilégio de se ter 18 anos numa revolução. Isso é uma coisa que bate em muito poucas pessoas. Eu fui um deles. Sente-se um privilegiado, eu então. Sinto-me um privilegiado absoluto. E acho que sou filho, de algum modo, disso. Porque se não fosse isso, eu teria sido outra coisa. Acha que sim? Acho. O que é, por exemplo? Não tenho qualquer certeza. Não tenho qualquer dúvida. O que é, por exemplo? Ser mais cinzento, eventualmente, menos curioso, menos interessado pelas coisas, com outro tipo de interesse, talvez, não é? Não digo que não. Mas não com esta curiosidade por estas coisas da cultura, pela história também, não é? Porque interessa-me a história. Gosta de história. Muito. Porque a história é onde se incrustam todas estas coisas, não é? Eu, para saber como é que nasce Pessoa ou Ginsberg, eu tenho que conhecer também um bocado aquele Portugal e aqueles Estados Unidos da América. Aquela altura. Isso é ótimo, e o não é? Contexto. Porque todos nós somos filhos muito das circunstâncias, daquele tempo, o Zeitgeist, como se diz, mas o meu Zeitgeist foi esse, foi assim, de repente, uma enxurrada violenta que eu não tinha capacidade sequer de absorção. De absorção. Era tudo muito. Tudo era muito, demais. Era. Mas, Carlos, estes mundos, que são diversos, nomeou também o cinema, depois acabam por se cruzar, em sua opinião, quando chega a altura de fazer a sua própria produção, ou seja, quando se senta na sua secretária, no seu computador, seja onde for, para trabalhar, crê que há um cruzamento dentro de si interno entre todos estes sítios onde foi beber? Não tenho qualquer dúvida, é uma síntese inconsciente, que é o que está por trás sempre de qualquer arte, seja pobre, ou seja rica, ou seja alta, ou seja baixa. Ou seja, será tanto melhor letrista quanto mais tiver lido, visto cinema, ouvido música, podemos dizer assim? Sim, eu não tenho qualquer dúvida disso, sobretudo cruzando as coisas, porque repare, eu começo a escrever canções a imitar, não é? A imitar os outros, aqueles que eu gostava, não sei o quê, os meus ídolos da altura. Vamos lá, como é que eu vou fazer? Porque não terei nenhum curso, não há curso para escrever o que é que seja, não é? Eu tenho que fazer, então vou imitar, bem, tenho que fazer uma coisa deste género, não sei o quê. Mas, de facto, a operação já está a acontecer na minha cabeça. Eu já fiz uma série de sínteses quando começo a tentar fazer isso, não é? E é muito por tentativa e erro. As primeiras letras que eu fiz no hard rock, eu não emendei nada. Sim. Aquilo foi uma coisa, ainda hoje, e hoje emendo imenso, eu pego nas coisas, aí estico daqui, corta daqui, faz, Aí não sei agora o quê. faz mais um Muito exercício do mais. que na altura. Pois, porque na altura também era um bocado a escrever à máquina, aquilo tinha que ser à primeira, agora não, vou copy-paste. Há sempre possibilidades imensas, isso muitas vezes quase que se torna implicativo, não é? Mas em 79, quando eu escrevi estes textos que foram gravados em 80, aquilo foi, já está. De uma vez. E depois, quando as canções saíram, nem mexas, já está, foi assim. Não podia imaginar, Carlos, que ia ser o que foi o hard Não, rock, claro pois que não. não era possível. Aquilo para mim era uma oportunidade, foi uma oportunidade única, e é por isso que eu muitas vezes não percebo As pessoas que têm medo de falhar, eu nunca senti esse medo de falhar porque não podia falhar mais do que o que tinha falhado de estar num sítio falhado, não é? Portanto, para mim, tudo o que pudesse ser feito era um upgrade qualquer em relação a qualquer coisa que eu não sabia o que era, não é? Porque eu via isso com este país, era um falhanço imenso, não é? E portanto, se eu cair, caio para onde? Não tenho mais onde cair, já estou na queda total. Portanto, o que o máximo pode fazer é ficar lá por cima, aos saltinhos, não é? Foi isso que aconteceu. Portanto, aquilo foi uma espécie de dádiva que eu e o Rui Veloso agarrámos com as duas mãos. Que maravilha! Há alguém que quer gravar? Bora lá! O que é que nos pode acontecer? Nada. E não aconteceu nada. Não, Aconteceu o o contrário. contrário do nada, que Foi foi isso quase o tudo, não que é? depois é que foi mais difícil lidar com isso, não é? Porque, Foi. claro, eu, para mim, eu ainda andei mais ou menos clandestino durante um ano. Ninguém sabia que era eu. Mesmo algumas pessoas com quem eu trabalhava, nem sabiam que era eu que tinha escrito as letras. Eu lembro de trabalhar no banco e só dois colegas é que sabiam que era eu. E depois? E depois, com o tempo, uma entrevista aquilo, já não foi. Mas isso foi peça para em 82. É Como muito é que, curioso. como, o que é que significa para si? Claro que já lhe fizeram esta pergunta muitas vezes, mas é uma pergunta inevitável. O que é que significa para si as suas palavras terem tanto significado para tantas pessoas de tantas gerações, portanto, integrarem a vida dessas pessoas e momentos da vida dela? Pensa nisto, pensou nisto? Já pensei, é um mistério, mas isso enreda-se num mistério superior, que é o mistério das canções em si. Porque as canções têm essa magia de a palavra, que na poesia é uma palavra relativamente estável e, sobretudo, tem um ritmo interior de quem lê, a não ser quando ela é bem dita, não é? Na recitação, mas ela é, sobretudo, uma coisa interior. Ela pode significar coisas diferentes para quem lê. É um contrato privado entre a página e o leitor. Mas numa canção, aquilo entra disparado pela rádio, por qualquer pessoa. É por isso que eu hoje eu descobri também que as canções, para muita gente que não lê, são o único momento em que têm acesso à poesia. Quando uma letra é bem escrita. E quando a canção é ótima, e quando o cantor está lá, e quando a canção tem essa pujança, eu acredito que muita gente nunca ouviu poesia, é a primeira vez que está a ouvir. E isso é o grande mistério e a grande superioridade das canções. E eu fui descobrindo isso com o tempo. Mas porque é que estas pessoas, porque é que isto diz tanto a não sei quem, a pessoas do povo que não sei quê, não me entendo. E é isso. Uma coisa de identificação, não É, é? de identificação e de um determinado momento nos fazer lembrar coisas que a gente não sabia. E sabia que existiam, mas nunca tinha reparado nelas. De revelação, não é? Revelação, É uma exatamente. É revelação. uma revelação, exatamente. E imagino que o Carlos também tenha esse sentimento em relação a Obviamente. outros cantores, Foi por outros isso letristas. que eu percebi isso, não foi Não foi assim, pelas suas letras. exatamente, fez assim, se fulano tal escreveu isto, teve este impacto em mim, no início há sempre aquela coisa, se calhar aconteceu só comigo, mas não é, é tudo mentira, acontece com milhões, porque tem a ver com aqueles fenómenos que os psicólogos e os sociólogos definem como convergências culturais, que é que uma canção que bate nos Estados Unidos, do Dylan, por exemplo, pode ter o mesmo efeito na China, Verdade. na Rússia ou aqui, não é por acaso que, por exemplo, nos anos 70, os discos dos Doors eram traficados e as cassetes na União Soviética. Aquilo era como se fosse um heroína ou cocaína que entrava por não sei. Aquilo tinha. Entrava Havia diretamente gente para a veia, para o sangue. em Stalingrado e não sei o que, Leningrado, não é? Que ouvia aquelas coisas e se identificava. E se calhar se sentia em relação à música pop aquilo que eu sentia antes do 25 de Abril. Também era uma porta qualquer aberta sobre a liberdade, sobre, sei lá, aquilo que o que a gente idealiza de algum modo, não é? É interessante referir a pop, porque eu também li numa entrevista sua que o Carlos, na adolescência, então, consumia muito música anglo-saxónica e depois também literatura. Estava muito em cima do que estava a ser feito naquele momento, mas que depois, com o tempo, sentiu necessidade de enquadrar e perceber e conhecer a música para trás, fazer o caminho para trás e que Exatamente, parou no bar. exatamente, Isso o levou até ao bar. exato, É porque não houve interessante. mais, para mim não havia mais para onde ir, foi o único sítio, o Foi o último, único. É bonita a a ideia de o partir bar ser o daqui, único exato, sítio, sim. claro que há mais coisas, há o canto Claro, gregoriano, não sei o quê, sim. mas em termos de quase de uma árvore genealógica, é dali que irradia uma série de coisas, não é? Isso é limpinho. E depois também percebi que, por exemplo, se não fosse o Mendelssohn, o Bach quase que não teria existido porque ele teve esquecido durante 100 anos. Foi o Mendelssohn que o pôs, que o trouxe outra vez, que também pode acontecer. Nós não sabemos até, inclusive, se perdemos outras coisas. No passado, em que não havia registros de gravação e não sei quê, não é? O Bach, 100 anos é muito tempo. E sente coisas diferentes, tira coisas diferentes de quando ouve o Bach, ou quando ouve, falou no Bob Dylan, por exemplo, ou quando ouve os Doors, ou aquilo que a forma como a música lhe toca de alguma maneira é semelhante, Não, internamente, não, digamos não, assim. claro que as coisas são diferentes. As coisas tocam-me de maneira diferente, não por uma questão de sensibilidade pura, mas também porque enraiza naquilo que eu dizia há bocado da história, porque eu não consigo deixar de ouvir qualquer coisa e tentar perceber O enquadramento. o enquadramento, não é? Isso para mim é muito importante, não é? Eu sempre que ouço os Doors, ouço a costa oeste nos Estados Unidos, não é? Aquele tempo e ao mesmo tempo uma necessidade de uma autodilaceração do Jim Morrison, que tem a ver um pouco com aquele mal de viver, de ser americano, de ter a guerra do Vietnã. Eu acho que está tudo ali, Tudo lá. percebe? E depois, mas se passamos Nova York, estão outras coisas que já não são a mesma coisa. Mas isso é preciso perceber, é preciso ter um interesse sobre isso. E o que está a dizer é que quando ouve, então, a forma como sente a música não é desligada desse Não, conhecimento que tem do não, não, enquadramento. não, claro Mas que há outras não. maneiras de sentir, que é Claro que curioso sim, é um também, sentimento que dispensam puro. absolutamente Sem enquadramento algum. dúvida, sem dúvida. Mas também isso também leva muita gente a não conseguir ouvir várias coisas. Fique-se Claro. só ali, esta é a minha gaveta, eu não sei, esta gaveta. O Carlos gosta de ter várias Eu gavetas, é tenho isso? várias. Não, eu gosto. Eu tenho Alimenta a várias ideia de gavetas. construir Porque várias eu gosto gavetas. dessa ideia de ter várias Acumular. gavetas. Não é? Eu adoro essa ideia de ouvir a Billie Holiday. Ainda no outro dia estava a ver um filme qualquer que era uma coisa de um ciclo que passou aí de um cineasta inglês. E eu ouvi uma coisa da Billie Holiday e fiquei irritado porque aquilo tinha um som incrível. Que não tinha nada a ver com o som que eu tinha dos mesmos discos, que eram gravações dos anos 30, 40, 50, fuleiras. Então Menos qualidade. ainda ando à procura de como é que aqueles tipos com os milagres da técnica devem ter limpado aquelas fitas e devem ter feito novas edições. E ainda ando intrigado com isso. À procura disso. É. Vamos agora falar dos seus poemas e das suas escolhas, que o Carlos já referiu. Começamos com o Cavafis, é logo assim uma coisa. Cavafis, este poema do Cavafis, eu não lhe consigo explicar ao certo este meu fascínio por este poema, mas há muito, pronto, há aqui uma atmosfera clara de fim do império, não é? Que é uma coisa que me impressiona, À espera que dos é à bárbaros. espera dos bárbaros, que é sabemos que o império está a acabar, que eles estão a chegar, mas não sabemos quando. E depois há uma altura em que a gente até fica, primeiro há o medo, e depois há a decepção, afinal eles vão chegar. Eu acho isto inacreditável. Como é que o Cavafis chegou a este poema, algures escrito, não sei, nos anos 40 ou 30, já não sei, 1920 ou 11, já não sei. E impressiona-me imenso, é 1911, isto foi escrito antes de 1911. Talvez, lá está a história, talvez porque antes de 1900 há de facto talvez uma atmosfera de queda De do queda. Império. Estamos na véspera da Da Primeira Primeira Guerra Guerra. Mundial, há uma atmosfera de queda que talvez isto se repita de vez em quando no mundo, Cíclico. cíclico. Quer ler? E ele apanha isto, eu não sei, eu não leio, não Não comento, lê? Quer que eu leia? Mas eu vou eu. desafiá-lo a ler algumas coisas, para vamos partilhar isto, mas eu vou, posso começar eu. Tem que ler porque Então, eu odeio ouvir-me ler, a a sério? sério. Mas vamos. Então está bem, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma tradução do Jorge de Sena. Esta, acho que esta também é Jorge Também Sena, não tenho certeza. é. Então, À Espera dos Bárbaros, tradução de Jorge de É isso Sena, mesmo. Constantino Cavafis. O que esperamos nós em multidão no fórum, os bárbaros que chegam hoje? Dentro do Senado, por que tanta inação? Se não estão legislando, que fazem lá dentro os senadores? É que os bárbaros chegam hoje. Que leis haveriam de fazer agora os senadores? Os bárbaros, quando vierem, ditarão as leis. Porque é que o imperador se levantou de manhã cedo e às portas da cidade está sentado no seu trono com toda a pompa de coroa na cabeça, porque os bárbaros chegam hoje. E o imperador está à espera do seu chefe para recebê-lo e até já preparou um discurso de boas-vindas em que pôs dirigidos a ele toda a casta de títulos. E porque saíram os dois cônsules e os pretores hoje de toga vermelha, as suas togas bordadas. E porque levavam braceletes e tantas ametistas e os dedos cheios de anéis de esmeraldas magníficas. E porque levavam hoje os preciosos bastões com pegas de prata e as pontas de ouro em filigrana. Porque os bárbaros chegam hoje e coisas dessas maravilham os bárbaros. E porque não vieram hoje aqui, como é costume, os oradores para discursar, para dizer o que eles sabem dizer. Porque os bárbaros é hoje que aparecem e aborrecem-se com eloquências e retóricas. Porque, subitamente, começam o mal-estar e esta confusão. Como os rostos se tornaram sérios. E porque se esvaziam tão depressa as ruas e as praças e todos voltam para casa tão apreensivos. Porque a noite caiu e os bárbaros não vieram. E umas pessoas que chegam da fronteira dizem que não há sinal de bárbaros. E agora? Que vai ser de nós sem os bárbaros? Essa gente era uma espécie de solução. Este poema absolutamente inacreditável. Porque, por causa dessa ideia, não é? De esperar, almejar alguma coisa e Mudança, depois a mudança. mudança e Primeiro com depois. medo, eles vão aí, vão arrebentar com tudo, vão não sei o quê. E depois, não é que chatice, não vierem, o que vai ser de nós? Eu acho isto maravilhoso. Essa ideia do o que vai ser de nós era uma ideia que o Carlos sentia no pré-25 de Abril. E eu, de algum modo, estava à espera dos bárbaros. A parte de mim estava à espera que os bárbaros chegassem e deitassem abaixo o regime. E isso estava a acontecer, alguns nas Havia colónias da sinais, não é? África. Obviamente que a guerra colonial era o fim do regime, não é? Que é por ali que ele cai. Mas eu não sabia disso porque eu não conhecia este poema. E quando o leu, Sei, houve ali uma série de coisas que tem a ver isto um bocado com a poesia. Os grandes poetas, como o Cavafis, captam essências e as essências tendem a repetir-se na história, não é? tendem a repetir-se. É. Do Cavafis, passamos para uma poeta contemporânea, Golgona Engel, Exatamente. romena, de um livro que se chama Nadar na Piscina dos Pequenos, Assírio e Alvim, não é, Carlos? Exato. Assírio e Assírio. Alvim. Quer ler? Não, não, não. Ai, meu Deus, acha que não o vou conseguir convencer. Então eu Não, vou não. ler este Não poema e já gosto de fazer falamos. figuras tristes. Já falamos desta escolha. Então, o poema chama-se Sempre Me Pareceu Um Pouco Cobarde. Ou se calhar não tem título e começa com este verso. Então. É isso mesmo. Sempre me pareceu um pouco cobarde chamar sonho à morte, dizer negros em vez de pretos, tia em vez de sogra, idosos em vez de velhos, pessoas com rendimento mínimo em vez de esfomeados, pobres, nós. Deveria ser completamente proibido ler amor onde está escrito Roma, comer com o garfo quando se deve usar palitos. Os dicionários têm razão. Precisamos de mais definição. Não muda nada adocicar a água dos afogados. As metáforas podem até impressionar, mas não são nada práticas. Olhem aqui a Nossa Senhora da Verdade. O senhor diretor, só figuras, só estilo, todos trajados de fatinho e depois nadam na piscina dos pequenos. Esta poeta é uma das Golgona. minhas preferidas. Eu não conheço tudo dela, mas sei que ela tem mais alguns livros. Eu tenho um pai e dois. E este poema começa logo por ser estranhamente contemporâneo, não é? Que tem a ver um pouco com aquilo que nós hoje damos em relação ao esmiuçamento dos significados de senhoras e senhoras e aquela necessidade que hoje temos do politicamente correto. E eu acho que ela bate muito bem aqui, e se calhar numa altura em que isso nem sequer se punha. Ou seja, mais uma vez aqui eu acho que um poeta quase que prevê, quase que antecipa uma espécie de um tempo que Premonitório. vem aí. É qualquer coisa de premonitório. Eu não sei exatamente quando é que este livro Não tem foi muitos escrito, anos, creio eu. mas Isto diz aqui 2017, portanto é para aí Pois. 2016, mas tem a ver um pouco com isso, com essa capacidade de cheirar o ar do tempo, não é? E E, dar os nomes às coisas exatamente. que as coisas têm. Exatamente. É isso, parece-lhe Isso. importante. Também tenta aplicar isso nas letras. Não, não. Não tento nada. Eu acho que as letras operam a um nível quase que me ultrapassa, não é? Então. Porque as coisas saem, há uma determinada ideia que surge. Eu acredito muito naquela coisa que os poemas e as letras e não sei o quê estão a ser escritos antes, algures numa zona qualquer do cérebro. E depois há só um momento em que eles saem de um estado a outro. E depois, muitas vezes, é uma questão de tentar questioná-los. O que é que isto quer dizer? Para onde é que isto vai? Isto pode ser assim? Ou isto não é nada? Ou isto era qualquer coisa que eu devia estar atrás de, mas que ficou por caminho? Muitas vezes acontece isso. Ou então é uma coisa e depois de se começar a trabalhar, passa para outra. Avança para outro caminho, que é muito curioso. Ou seja, há sempre ali uma intervenção do lápis do acaso de que eu gosto e que Isso eu acho que é faz interessante essa parte. ideia. Mas não tem então uma preocupação quando está a escrever assim, depois de sair essa versão de que fala, de fazer um trabalho de oficina para lhe dar uma roupagem mais desprovida da metáfora, portanto, uma coisa mais direta, Isso mas sim, isso, mas isso tem a ver tem essa com a preocupação. marcenaria, não é? Com a marcenaria que está associada ao texto, e no caso das letras ainda mais, porque há depois a conjugação com a canção, com a letra, com a música, com isto, com aquilo, ao formato final, não é? Depois o arranjo também pode levar a que se mude alguma coisa, afinal esta tem mais adjetivos, não sei, é preciso tornar isto mais simples. Há uma série de Gosta operações. do realismo, nas letras, é isso? Não, não é o Não realismo, é a necessariamente. funcionalidade. Ok. Ou seja, a canção tem que fluir. Eu não posso achar que um cantor está a dizer coisas de uma maneira que contra a natura. Pois. Ele está a dizer quatro palavras, onde só cabem duas. Ele depois tem que quase comer algumas, até É uma bora lá. dança, não é? É uma dança que Tem a tem ver de com o fluir. formato, tem a ver com a Claro, forma claro. da canção, não é? O carril melódico. Digamos assim, que tem um carril, obedece a um carril. Claro que depois há outras canções que são mais livres, sei lá. Mesmo assim, o rap, mas o rap também obedece outro tipo de mecânica, não é? Mas a escrita da canção não é condicionada por Pela isso. música, Por isso. na poesia não Não encontramos existe, isso e exatamente. é toda uma outra liberdade, Obedece a não é? outro tipo de ritmos, não é? Sim, e a ritmos até diferentes Claro, entre claro. de diferentes tipos de poemas. Exatamente. Porque saltámos aqui do poema da Golgona para as letras de canções, queria perguntar-lhe se, em sua opinião, há letras de canções que, retirando-lhes a música, vivem como se fossem um poema, sozinhas. Não muitas. Não acredita? Não, Não. acredito poucas. Acredito que haja poucas. Lembra-se assim de alguma? Assim, rapidamente, se. Não, assim de repente não me estou a lembrar nenhuma. Então encontra mais, portanto, ligação, encontra mais ligação entre a letra e a música e são um universo e outra Exato. coisa é a poesia, em sua opinião. Exatamente. Agora. Claro que sim, claro que muitas vezes o triunfo de uma letra é quando se consegue meter um pouco de poesia, né? Uma espécie de um gás misterioso que se consegue meter lá, não Reconhece esse é? pouco de poesia nas suas Sim, às letras, vezes claro. consegue-se, às vezes é um bocadinho surpreendente que aquilo esteja ali, esteja escrito daquela maneira, não é? Sério, tem surpresa Sim, também. às vezes tem, sobretudo depois de ver a canção, diz-se, poxa, ótimo, não é? Outras vezes também se pensa que se vai atingir um caminho bom e depois não atingiu porque aquilo não funcionou. Agora, eu acho que as letras fora da música ficam órfãs, ficam ali um bocadinho desamparadas. É por isso que eu nunca gostei muito da ideia, por exemplo, de publicar as As letras das letras. canções, porque ficam desinseridas do seu contexto. Acho que as letras fazem parte do inlay dos discos. E é já a poesia não é nada disso. Nada. Vive sozinha. Não, foi. É da sua natureza. É da sua natureza. Passamos para o Alexandre O'Neill. Exato. O poema Entre a Cortina e a Vidraça. Eu, Carlos, vou insistir aqui um bocadinho. Este é pequenino, não quero tentar ler. Não, sei. Mesmo não vou conseguir convencê-lo. Não. Eu prefiro ouvir quem sabe. Eu não... Mas pronto, isto também não é um recital de poesia. Podemos encarar isto assim de uma maneira mais... não? Descontraída? Não? Nem não, assim? Não. Então, vem o tempo de varjeira entre a cortina e a vidraça. O tempo assim à minha beira. O que é que se passa? E eu... que estava tão enredado nos baraços do eternamente, nos lacetes já do passado, sou esfregado contra o presente. A varjeira é nacional, terei assim de preferi-la? Ora, é a mosca jornal, e já agora vou ouvi-la. Sorriu. O O'Neill, para mim, é também uma grande referência na poesia portuguesa, porque ele tem esse lado... De sacralizador do objeto poético, não é? Uhum. Ou seja, é a poesia, mas ela não tem que ser absolutamente solene. E tem a sátira. E eu sou muito do lado da sátira. Eu, para mim, há uma parte de mim que é absolutamente satírica, porque a sátira é absolutamente fundamental para os franco-atiradores, para tentar atirar abaixo uma série de presunções que existem na sociedade e na canção dá muito jeito. Uhum. Ah, pois, imagino, sim. Não, porque para mim a história da canção faz-se precisamente... O Dylan, por exemplo, o Dylan é um franco-atirador, usou a ironia como muito poucos sabem usar, o Chico Buarque. Os grandes escritores de canções usaram a sátira nas canções para alvos bem definidos, não é? Pequeno burguês, não sei o quê, aquela coisa. Bom, contentamento, que eu estou feliz da minha vida, não sei o quê, independentemente das grandes questões filosóficas da vida. E essas pessoas elevaram a canção a um nível muito alto, que eu acho que, entre outras coisas, no tempo áureo da canção, teve o efeito de consciencializar muita gente. Pois. Eu, na minha juventude, sentia muito: olha, este gajo está a tirar contra não sei quem. Eu, com 16, 17 anos. Gente, isto é político, isto é mais do que canção, isto tem lá aqui uma mensagem. E foi muito importante, não é? Uhum. O O'Neill tem também esta característica que é importante, que é a de espelhar um tempo português. Também. Que é um tempo tipo hipócrita, um tempo salazarente, sacristia. Ele captou isso como muito poucos. Uhum. E usou da ironia. Exatamente. O que faz dele um poeta exatamente. Singular. É. O Carlos, por exemplo, com o Alexandre O'Neill, ou com o Cavafis, ou com, por exemplo, o Álvaro de Campos, que é o poeta para quem vamos a seguir. Volta, relê os poemas de que gosta, ou volta ou não volta, vai à estante e vai reler os poemas, ou, imagino, tem lá e já leu há uns anos e sabe que eles existem, não precisa de os Exato. Ler. Exato, isso é mais isso. Eu sei que eles estão lá, às vezes vou lá, mas não precisamente por causa deles. Ah, é? Mas passo por lá, assim como quem passa num café onde não se entra há muito tempo, porque é uma espécie de um encontro. Deixa eu ver o que é que este tipo tem hoje aqui, embora seja que esteja ali há 50 anos, porque ele foi escrito há 50 anos. E que o conhece já, e que não eu é? Conheço, exato, e que chego lá e passo ali como quem vai espanar o pó àquilo que eu conheço dele. E muitas vezes é interessante porque vou descobrir coisas que passei por elas sem a devida atenção. Pois, porque queria perguntar-lhe isso, o nosso olhar de leitor também vai mudando, não é? Exatamente, porque nós vamos sendo outra pessoa, não é? Isso também, porque há uma operação também em nós, enquanto pessoa, logo, enquanto leitor. O leitor que eu era com 16 anos, 17 e 18, não é o mesmo que sou hoje. Mas isso nunca... Há várias etapas. Continua isso a ser também um leitor, é muito curioso. Continua a ser um leitor voraz? Não, eu nunca fui um leitor voraz. Eu pensei que na adolescência seria um leitor voraz. Não, era mais, muito mais. Porque depois, fui sendo um leitor muito mais criterioso, no sentido de não é bem preguiçoso, é Eu com prazer-me que as coisas estão lá e que eu as tenho e que posso ir lá sempre que quiser. Ou seja, compra mais livros do que lê. É Exatamente. um mal de que muita gente Toda a gente, padece. não é? Toda a Sim. gente. Mas gosta, precisa de os ter por Eu preciso de perto, os ter não para vá saber um que os dia tenho, exatamente. querer lê-los, não é? Exatamente. E gosto de ter essa possibilidade de. Vou lá, hoje vou lá, vou ver o que é que está, não sei o quê. E isso é uma cumplicidade e uma familiaridade. E é um diálogo. É por isso que eu lhe falo na questão dos cafés abertos. Cada poeta, para mim, é um café, é um pequeno café aberto, onde a gente entra e fala com o dono. E falar com o dono é bom, porque é estar em casa, E é um não é? privilégio, É um ainda é assim bom falar privilégio. com o dono, com aquilo que ele tem lá. E fala-se com um dono com 100 anos, 150 anos, fora. Não é? E ao falar com aquele dono, está-se a viajar também no tempo, está-se a viajar a uma época. E por falar em época, falámos há pouco da Golgona Engel, que é uma poeta contemporânea, Sim, jovem, jovem. está atento à poesia que se faz agora em Estou, Portugal. estou, estou, estou. Muitas vezes não sei exatamente o que acontece, porque a própria edição da poesia é muito complicada. Os suplementos literários são cada vez mais magros, ou estão a desaparecer lentamente. E há poetas que publicam em pequeníssimas editoras, Edição, com exatamente. tiragens muito pequenas, que não chegam às Exato. livrarias. Ou seja, há uma coisa muito mais no domínio do nicho. Preciso saber alguém que diz, alguém que nos telefona, pá, conhece, não sei o quê. Pronto. Para mim isso funciona muito mais. Noutros tempos as coisas eram mais simples, porque havia mais, falava-se mais nas coisas, a poesia tinha outro peso, a literatura tinha outro peso, e não o peso eminentemente comercial que hoje tem, industrial, não é? Uma das coisas que mais me impressionam hoje é os escritores fazerem digressões, como se fossem bandas de rock. Lançam um livro daqueles tipo Ewan McEwan faz um livro e tem que fazer um mês e meio de digressão. Marcam no hotel em Nova York, depois em Helsínquia, depois em Lisboa e não sei o quê. Ele chega lá, cinco jornais, ok. Ele despacha aquilo numa tarde, depois e no dia seguinte. Isso para mim incomoda-me um bocado em relação à literatura. Porque Porque a literatura para mim não pode ser isso. Eu tenho uma ideia um bocado romântica ainda da literatura. que E é custa-me um a relação bocado. do leitor com o objeto livro e ponto, é isso? E, sobretudo, incomoda-me a relação do leitor com uma coisa industrial. Eu tenho muita Não, eu saudade. dizia que quando o Carlos disse, eu tenho uma visão antiga, e eu dizia que essa visão antiga seria então exclusivamente a relação do leitor com o objeto Exato. livro, E com o autor. com o autor E com o através do que o autor. autor escreve, Exatamente, não exatamente. necessariamente ver o autor, E é não, isso? isso para mim não precisa nada. Aliás, uma das coisas que mais me incomoda são as filas nas feiras do livro para ter um autógrafo. Isso irrita também, não tenho um único autógrafo e orgulho-me disso, porque não me interessa nada as coisas assinadas, não tenho qualquer interesse nisso. Muitas vezes evito até conhecer o autor, porque pode até mexer com a ideia que eu tenho do trabalho dele. A mim interessa-me Pode só o trabalho decepcionar-se, é dele, sem claro. receio de Quase sempre. decepcionar-se. Quase Quase sempre sempre. acontece. Porquê? Porque é quase uma regra da física. Uma coisa lá paulisiana. Portanto, é melhor não tentar. Ou seja, diferencia, portanto, uma coisa é a obra, outra coisa é o criador da obra. Nada a Obviamente, ver. nada a ver. Não tenho qualquer. Interessa-me sim ouvir e ler, sobretudo, algumas opiniões do autor sobre o seu processo, sobre o modo como. Isso interessa-me, claro, Entrevistas, entrevistas sim. e não sei o quê. Mas incomoda-me um bocado aquele modo compulsivo que a indústria tinha hoje para vender livros. De inserir tudo numa espécie de bimbi promocional. Isso deixa-me incomodado, confesso. Não alinha, não é? Não Nessas alinha, coisas. Não mas alinha. deve estar porque estou a ficar velho, portanto, deve ser um bocado. Tenho alguma dificuldade em acompanhar isto. Mas gosto de estar a sigas, uma espécie de lado moicano, mas pronto, tem a ver com o modo como eu olho ainda para a arte. A arte, para mim, ainda não pode estar contaminada muito pelo princípio Do marketing. do marketing. E é isso que está a acontecer, inevitavelmente. Provavelmente tem a ver também com este mundo todo cada vez Tudo, mais ligado, tudo, tecnologicamente tudo, ligado. À tudo, tudo. distância de um clique estamos em qualquer país a Exatamente. conversar com quem quer que É seja, isso, não é? é isso. É. E permite essa E proximidade. porque depois as coisas corremos o risco de isso ser o mais importante do que a própria obra em si. A obra quase que é secundarizada. Eu hoje desconfio mesmo que as pessoas que querem ter um livro autografado dão muito mais importância ao facto de ter um livro autografado do que o ler. É uma espécie de troféu. mediático. Eu tenho isto autografado. Um livro E leste? assinado, Ah, está ainda vou ler. sim. Falámos do Álvaro de Campos, é o seu acrónimo favorito? É. Porquê? Ah, porque o Álvaro de Campos para mim é o clássico poeta da partida sem sair do lugar, não é? E esta capacidade de viajar do Álvaro de Campos é uma coisa que me impressiona imenso. Eu vi a Ode Marítima dita uma vez, foi das poucas vezes na minha vida em que eu vi um texto dito, se pode superar claramente o texto escrito. Eu vi o João Grosso a dizer Ode Ah. Marítima e eu vi coisas no poema que não estão no texto para mim, que eu li e não via. E depois passei a Ver. ver porque eu vi. Isso é muito curioso, porque isso é muito raro. É muito raro. E este texto do Pessoa, pronto, é uma das maravilhas, uma das grandes reflexões que o Álvaro de Campos tem. Eu não sei se sabe, mas há aqui no Porto, ali junto ao Porto de Leixões, Não textos, sei. extratos da Ode Ah, Marítima, é? Não escritos sabia. nos contentores. Ah, que Fazem parte bonito. da cenografia do Porto. Eu acho maravilhoso. É tão bonito. Isso não sabia. Tenho de ir lá ver. Tenho de ir Mas lá vale a pena. espreitar. Eu uma vez ia de carro, nunca tinha aquilo que está lá. Está lá, como se foi. E vê-se os Uau. contentores e vê-se um cais de pedra, toda a soldada é um cais de pedra. Assim. E depois, isto é uma maravilha, a pessoa que teve esta Toda a ideia. saudade de um caos de pedra é um verso, É não isso é? É um incrível, não é? verso incrível. E depois também descobri uma coisa muito interessante, que é como os brasileiros conhecem muito mais Pessoa de Portugal. Eles adoram Fernando Pessoa, os brasileiros, sim. E eu vi uma peça em São Paulo, só baseada em cima da Passagem das Horas, Que é o poema que que é. traz. E a maneira como eles trabalhavam aquilo em termos de rítmicos, cenográficos, era outra dimensão do texto. Eu senti-me grato por aqueles tipos pegarem neste texto e darem-lhe uma dimensão que eu desconhecia e que está lá. Está a elevar aqui muita expectativa para a leitura. Este é um poema. Carlos, já estou a ficar aqui Não, condicionado, meu Deus! claro que não. Eu acho que é um poema grande. Vamos, se calhar, ler uma Leia uma parte, leio parte, uma parte e deixamos a exatamente. sugestão para as pessoas procurarem a passagem Sim, das sim, horas. sim. Ele tem um início belíssimo. Começa assim: Trago dentro do meu coração, como num cofre que se não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei. Todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias ou de tombadilhos, sonhando. E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero. Começa muito bem, não É, é? claro. Começa mesmo muito bem. A entrada de Singapura, amanhã subindo, cor verde, o coral das Maldivas em passagem cálida, Macau, à 1 hora da noite, acordo de repente, Yat Lholo. Gui, é difícil fazer isto. E aquilo soa-me do fundo de uma outra realidade. A estatura norte-africana, quase de Zanzibar ao sol. Dar es Salaam, a saída é difícil. Majunga, Nosy Be, verduras de Madagascar. Tempestades em torno ao guarda-fui. E o Cabo da Boa Esperança, nítido ao sol da madrugada. E a cidade do Cabo, com a montanha da mesa ao fundo. Viajei por mais terras do que aquelas em que toquei. Vi mais paisagens do que aquelas em que pus os olhos. Experimentei mais sensações do que todas as sensações que senti, porque, por mais que sentisse, sempre me faltou que sentir e a vida sempre me doeu. Sempre foi pouco e eu infeliz. A certos momentos do dia recordo tudo isto e apavoro-me. Penso em que é que me ficará desta vida aos bocados, deste auge. Desta estrada às curvas, deste automóvel à beira da estrada, deste aviso, desta turbulência tranquila de sensações desencontradas, desta transfusão, desta insubsistência, desta convergência irada, deste desassossego no fundo de todos os cálices, desta angústia no fundo de todos os prazeres, desta saciedade antecipada na asa de todas as chávenas, deste jogo de cartas fastiento. Entre o Cabo da Boa Esperança e as Canárias. Não sei se a vida é pouco ou demais para mim. Continua. Claro. Eu acho que este que eu Há uma ideia de universalidade, não é? é, e sobretudo é como se o Álvaro de Campos sintetizasse 500 anos de Império Colonial Português, de todos os milhões de partidas, de todos os milhões de marinheiros e de imigrantes portugueses que saíram e que saíram dos cais e dos aeroportos e disto e daquilo e daquilo. Ele consegue sintetizar isso de uma maneira única. E é como se a gente também esteja aí e como também esteja nesses cais, Viajamos. viajamos, não é? Isso impressiona-me imenso porque é sabido que o Pessoa fez duas viagens, não é? Foi para o Cabo e do E Cabo para do Cabo Lisboa, para pronto. Lisboa. Mas, de facto, essas viagens no navio, esse contacto com os tombadilhos, com os vigias, com não sei o quê, com os marinheiros, com não sei o quê, com o sal, com a espuma, com o oceano, com as noites, com os dias, com as estrelas, foi suficiente para ele construir esta obra. É daí que vem tudo. Essas duas viagens que ele fez quando era miúdo, o tal baú. Da O infância. tal baú da infância, ele continuou toda a vida a puxar. Ele morreu com 35 anos, não é? Muito jovem. Mas ele continuou a puxar, na minha opinião, não é? Aquilo como uma liana, aquilo era uma liana infindável, era um fio, É um dos seus um poetas novelo. favoritos, o Fernando Pessoa. É, É. claramente, claramente. Porque ele capta uma essência qualquer portuguesa, que é aquela essência de queda. Queda, que é uma coisa que nos habita ainda hoje, quer a gente queira, quer não, uma nostalgia do império, qualquer coisa de fomos grandes e hoje somos pequenos, não sei, há qualquer coisa aí que, apesar de estarmos em outra vez a ressurgir e a encontrarmos connosco mesmos ao fim de 40 anos de democracia, essa ferida está lá. Não é? Essa ferida está lá, ainda. E a maneira como a gente está a trabalhar faz parte do nosso caminho em direção ao futuro, mas o Pessoa plasmou-a. E encontra atualidade ainda no Pessoa, no, em alguns poemas do Pessoa? Não, não Não, propriamente. tem a ver Não, não. com uma época. Sim, e tem a ver com o sentimento. Claro que esse sentimento às vezes irrompe aqui e acolá. Há um pedaço de nós que é a mais pequena contrariedade. É um bocado aquela coisa do 880, não é? Eu costumava dizer, escrevi uma canção nisso, que era de manhã sou Albuquerque, à noite não sei quem sou. Que é Sim. um bocado essa que é uma que é um bocado isso, e que nós passamos, por exemplo, aos brasileiros. Os brasileiros têm isto em um grau muito maior, não é? Eles oscilam claramente da grandeza absurda e a fossa absoluta, não é? Tanto são campeões do mundo, como a seguir caem no Bolsonaro e vão à fossa da fossa, percebes? Nós passamos isto de uma maneira quase sociogenética aos sítios para onde andamos. Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntarnãoofende.pt. Coincidentemente ou não, há pouco disse que leu O América do Allen Ginsberg ao mesmo tempo que leu Fernando Pessoa, pela mesma altura, e eles estão juntos aqui na sua. Exatamente. Estão alinhados. O América do Ginsberg vem logo a seguir. É um poeta muito importante, da geração Beat, muito importante para um período americano. Este poema é muito, muito bonito. Eu tenho aqui uma tradução da Margarida Valdegato. Já não vou dizer ao Carlos para ler, não é? Já falamos sobre ele. Ele é grande também. Vamos ver. Leia um bocado. Vamos ver, porque ele é um poema muito impactante. Então, América. América, eu dei-te tudo e já não sou nada. América, 2 dólares e 27 cêntimos, 17 de janeiro de 1956. Eu não aguento a minha própria mente. América, quando é que acabamos com a guerra humana? Vai-te foder mais a tua bomba atómica. Eu não me sinto bem, não me chateis. Não escrevo o meu poema enquanto não estiver bom da cabeça. América, quando é que serás angélica? Quando é que despes as tuas roupas? Quando é que olhas para ti através da tumba? Quando é que serás digna dos teus milhões de trotskistas? América, porque estão as tuas bibliotecas cheias de lágrimas? América, quando é que mandas os teus ovos para a Índia? Já não posso com as tuas exigências estapafúrdias. Quando é que vou poder ir ao supermercado e comprar aquilo de que preciso com o meu bom aspecto? América, afinal somos nós os dois que somos perfeitos e não o outro mundo. A tua maquinaria é demais para mim. Fizeste com que eu quisesse ser um santo. Deve haver outra maneira de resolver esta questão. O Burroughs está em Tanger, não me parece que regresse. É sinistro. Tu estás a ser sinistra, ou isto é uma espécie de piada de mau gosto? Estou a ver se chega ao assunto. Eu recuso-me a desistir da minha obsessão. América, escusas de insistir, eu sei o que estou a fazer. América, as flores da ameixeira estão a cair. Eu não leio os jornais há meses, todos os dias alguém é julgado por homicídio. América, eu tenho um fraco pelos proletários anarcas deste mundo. América, eu fui comunista quando era miúdo. Não tenho pena. Eu fumo marihuana sempre que posso. Eu fico sentado em casa dias a fios a contemplar as rosas no armário. Quando vou à Chinatown, apanho uma bebedeira e nunca arranjo uma queca. Por mim, já decidi que vai haver confusão. E continua. É muito bonito, muito intenso e tem uma mensagem muito forte. Foi por isso que o escolheu? Não, entre outras coisas, não é? Mas este poema também foi um que foi mudando ao longo do tempo. Eu fui sempre entendendo outras coisas. Ah, eu penso que este poema do Ginsberg é uma longa elegia sobre o modo como os imigrantes viram o novo mundo e normalmente os Estados Unidos. E no caso do Ginsberg, isso é particularmente mais claro, porque tem a ver com aquele sentimento de safe haven que os judeus sempre tiveram para a América, não é? Eles chegam, são perseguidos, começam a chegar no século XVIII, século XIX, século XX e encontram na América o seu... E depois contribui para o engrandecimento da América em tudo. Uhum. Não é? Desde a poesia, desde a literatura, desde a música, desde o cinema. Hollywood é construída praticamente pelos judeus. E essa é uma enorme reflexão sobre essas grandes expectativas que se tiveram nessa terra prometida, nessa nova Canaã. Uhum. E o Ginsberg, neste poema, tem muito a ver com isso. E tem uma frase aí... Para mim é uma frase absolutamente chave na minha formação enquanto leitor de poesia, que é numa outra tradução, que é: eu sempre sonhei entrar, comprar tudo, entrar no supermercado e comprar tudo com a minha beleza. É uma frase, aí está o meu bom aspecto, há uma outra tradução. Que diz a minha beleza. Com a minha beleza. E essa frase, para mim, quando eu tinha os meus 19 anos, aquilo bateu numa tecla qualquer, não é? Como é que se escreve um poema a dizer isso? Para mim é a essência da poesia, não é? É uma transgressão à realidade, não é? Primeiro, mistura altos sentimentos, que é aquela velha máxima shakespeariana, não é? De estar em cima e estar em baixo ao mesmo tempo. É? A minha beleza é entrar no supermercado, falar com os pimentos. Isso para mim, o Ginsberg é o primeiro que faz isso de uma maneira brutal. Essa junção. Claro que tudo isso associado à ideia de viagem verdadeira, aqui não interna, mas verdadeira, que a Beat tem através do Tusquero, a gente que andou pelos vagões e não sei o quê, a percorrer a América. Aquilo é um continente gigantesco. Isso passou pelo processo de autoconhecimento da própria América. E a Beat faz parte desses pontos, claro, da costura americana. Tem também um retrato. Buscar, juntar os vários contos. Porque até metade do século XX, a América não se conhece. São vários países, juntos, estados, não sei o quê, ligados por uma capital central, que sabe-se que é o presidente e não sei o quê. Mas, de facto, a América não viaja, não é? Há um filme que é mais ou menos contemporâneo desse poema, um pouco mais à frente, mais uns 10 anos, que é o Easy Rider, do Dennis Hopper, que é precisamente isso, a maneira como as pessoas começam a andar de terra em terra, a tentar perceber que muitas vezes são mal recebidas no outro sítio, porque são estranhos, porque são fricos, porque são isso, porque são aquilo. A América só se começa a conhecer na década de 60. Nessa altura. E é uma mistura muito grande, não é? Começa a perceber o que é. Começa a perceber a sua grandeza em termos de espaço e também de grandiosidade. É uma coisa tão descomunal que os próprios americanos não se conhecem, não sabem quem são. Eu vim a descobrir isso mais tarde, uma coisa parecida no Brasil. É tão grande que os brasileiros também não se conhecem. Porque, pronto, as comunicações são mais difíceis no Brasil e não sei o quê. Mas há vários Brasis, tal como havia várias Américas. Uhum. E eu acho que os primeiros a perceber isso são os poetas e os escritores. e os músicos também começam a fazer as grandes digressões, os Dylan dos anos 60, anos 70, que a América começa a se unir através do cimento da música popular, começa a falar de coisas comuns, começa a ser a primeira rede social. E o Ginsberg, por exemplo, está muito na base do Bob Dylan, não é? Ambos judeus, ainda por cima, ambos cultuantes da palavra, o grande Deus hebreu, não é? A palavra. E eu fui tropeçar nisso ao mesmo tempo que a pessoa. Fiquei, isso é que é um encontro. Fiquei quase afogado. É demais, não é? Vamos passar agora, Carlos, para o Hans Magnus Enzensberger, do livro de leitura do sétimo Exatamente. Ano. Pode. Este poema foi muito importante também para mim, no sentido de uma certa desacralização da ordem social. Uhum. E de como alguém que tinha escrito algures nos anos 40, porque o Hans Magnus Enzensberger nasceu, salvo em 1930, ou 29, ou 28. Uhum. E há qualquer coisa de brechtiano aí, não é? Há ali uma espécie de cultura de Weimar na maneira como ele escreve esse poema. Isso também o conheci na mesma altura. Aliás, o livro deve ser dessa altura. Dessa altura. Podemos verificar aqui na... Deixa lá ver se eu encontro. Não estou a encontrar. Bom, não estou a ver. 1964? Está a ver. Tradução do Almeida Faria. Poemas Políticos é o nome deste livro. Então, no livro de leitura do sétimo ano. Não leias odes, meu filho. Lê os horários. São mais exatos. Desenrola os mapas náuticos antes que seja tarde. Sê vigilante. Não cantes. O dia virá em que eles de novo pregarão listas no portão e marcarão aos que dizem não a sigla no peito. Aprende a passar despercebido. Aprende mais que eu. Mudar de bairro, de passaporte, de cara, torna-te hábil na pequena traição, na diária suja salvação. Úteis são as encíclicas para acender o lume, os manifestos, embrulhar manteiga e sal para os indefesos. Raiva e paciência são necessárias para superar nos pulmões do poder o fino pó mortal, moído por aqueles que aprenderam muito, que são exatos por ti. Exato. Isso também é uma tradução fiel do Portugal antes de 25 de Abril. Uhum. E eu identifiquei muito com este texto. Quando o leu. Exato. Porque tinha um bocado isso, a pequena delação, a pequena... Não leia as odes, lê os horários. Portanto, é cuidado, norma, não é? Logo, coisa da norma. Passar despercebido. Uhum. Claro que o Hans, o Magnus Enzensberger, deve ter conhecido isso muito bem no tempo do nazismo. Uhum. Não sei, nem sei qual é a história pessoal dele, mas ele deve ter conhecido esse espírito de bufaria. Uhum. Que se aplica a todos os regimes fascistas e que passaram por isso, não é? Eu conheci muito bem isso. O facto de eu volto a insistir nisto, porque é muito importante, faz parte do meu processo de autoconhecimento. O facto de se ter 18 anos numa revolução permite já ter consciência do que era antes, porque já não somos 10, claro. Nem 10, nem 12. É que mesmo aos 16, aos 17, a gente já percebe, não é? O medo nas esquinas, aqui, cuidado, não sei o quê. Tinha plena consciência disso, claro. Desse receio. Chegar aos 18 anos já se tem essa consciência. Mas tinha, portanto, da PIDE, do claro, não se poder falar, não se poder dizer. Sim, se eu tivesse 12 ou 10, provavelmente não teria. Não é? Uhum. Mas com 18 já se tem. Já se come... No meu caso, já se começava a ver os amigos mais velhos a voltar do ultramar, de não sei o quê, dos que fogem, dos que desertam, de que uma polícia vai lá, e de que não sei o quê, de que há um vizinho que vai fazer queixa, não sei o quê. Isso já se percebe. E como tudo isso vai inquinando a alma das pessoas e de um país. E depois acontece o contrário. Estava, é incrível porque está no meio. E percebe-se exatamente essa descompressão, esse espinho que sai arrancado do peito após 25 de Abril. Né? Com todas as coisas que aconteceram depois, todos os desenganos, todos os excessos. Mas há uma diferença absolutamente essencial. Que sentiu muito bem, não é? Exatamente. Como, e este texto tem um bocado a ver com isso, não é? E eu olhava para isso, não leio as horas, leio os horários, e porra, Torna-te hábil na pequena traição. Isso, torna-te hábil na pequena, pequena traição. Isso é a bufaria. E o Carlos ainda se lembra dessa cultura, não, da bufaria, mesmo, para usar a sua isso, expressão. Lembro mesmo isso. Uma coisa lembro. Terá sido mesquinhez tenebrosa. Absoluta, mesquinhez enquanto valor. Não? Pequeno favorzinho, a coisinha aqui, a pequena, o pequeno tráfico. A mesquinhez valorizada, não é? Certamente. Pequeno tráfico de coisa, um favorzinho aqui, um favorzinho. Isso existiu. E deixou rastros, não é? Porque isso não desapareceu inteiramente. Herberto Helder, o Espaço Sem Volta, escolheu um texto do Herberto que se chama Holanda. Holanda. É prosa, não quero ler um bocadinho. Sério? Ai, Carlos, não faça isso. Isto é que é não, aqui não. Vamos lá, então, eu vou ler só um bocadinho, porque okay. Torna-se grande para ler aqui no podcast, mas passo... Ele também tem um início muito marcante, diz assim: um poeta está sentado na Holanda, pensa na tradição, diz para si: eu sou alimentado pelos séculos, vivo afogado na história de outros homens, e a sua alma é atravessada pelo sopro primordial, mas tem a alma perdida. É um inocente que maneja o fogo dos infernos. Abre-se ao fundo da sua meditação holandesa um grande lago, a solidão, e em volta passeiam vacas. A Holanda agora é isto: vacas, e no centro, o inferno, a revolucionária inocência de um poeta sentado. Por quem me tomam? Pode ele perguntar. O que desejo é o amor. E sempre assim, sempre. Cidades inexplicáveis no meio da terra, ou prados imensos onde se tem medo. Prados para vacas, não para um poeta dilacerado por uma tormentosa inocência. Exato. É um belo texto. Depois continua. Claro. O Herbert Bella, quando eu o conheci também por essa altura, operou em mim um efeito muito curioso. Porque eu, na altura em que eu conheci o Herbert Bell, eu trabalhava numa loja, foi antes de entrar para o banco, numa loja de artigos elétricos, e lidava com materiais no discricionário das faturas, era eu que fazia aquilo e não sei o que, aquilo era uma loja que também fazia trabalhos em casa das pessoas e nos edifícios, instalações elétricas. E o Herbert, para mim, foi o primeiro poeta que eu conheci que utilizava todos os campos lexicais na construção da poesia. Ele metia tubos, não sei o quê, e encontrava ali palavras que só faziam parte de um determinado universo, que era o universo da construção. Eu descobri isso, principalmente em dois livros que também, salvo eu, anteriores a este, que é o Vocação Animal e o Cobra, que eu li imensas vezes e que não percebia inteiramente, mas eu estava nas tintas, porque a mim o que me interessava era ali a linguagem, de facto, o modo, o elevador das palavras, umas coisas. E sobretudo a relação que ele fazia entre as palavras de famílias diferentes, de campos lexicais diferentes. E isso sempre me prendeu ao Herbert até hoje. Não me interessa o que é que ele diz, ou se ele quer dizer alguma coisa. Ele tem essa singularidade, não é? Interessa-me essa junção de universos. Exatamente. Uhum. Interessa-me, sobretudo, essa grande viagem e contínua viagem que ele faz pela linguagem. Isso, para mim, é absolutamente incrível. Porque eu aprendi imenso aqui, inclusive sobre o ritmo interno das frases e sobre a sonoridade das palavras, que eu inclusive acho que vinha a utilizar até de uma maneira inconsciente na própria escrita das canções. Uhum. As canções, não é? Que são objetos mais pequenos, mais pobres, mas que vivem muito da musicalidade da palavra que se escolhe. Porque é música, não é? É música a acrescentar à música. Tem uma melodia, mas se lhe pusermos uma palavra musical, a melodia sobe, tudo se acresce, tudo se acrescenta. E eu acho que fui buscar alguma dessa mania pela música das palavras ao universo do Herbert. É muito interessante dizer que leu e releu alguns livros do Herbert, como Vocação Animal e o Cobra, e que acha que inconscientemente aprendeu para usar na escrita de canções. É interessante dizer isso, haver essa relação direta, não é? Eu suspeito que sim, não tenho a certeza, mas eu às vezes dou comigo a usar ligações de palavras de outras famílias, de campos diferentes, e a perceber que aquilo pode funcionar, e onde é que eu fui buscar isso? Ou seja, se quisermos fazer um raciocínio ao contrário do que eu estava a dizer, talvez se não tivesse feito as Talvez, leituras que fez, não exatamente, escrevesse as canções que escreveu. por isso mesmo, das variadíssimas possibilidades que existem quando se escreve qualquer coisa, eu acho que ao misturar certos universos aparentemente não mixíveis, eu fui buscar aqui, fui buscar a arte a grande arte do Herberto. Disse, Carlos, que quando leu Herberto alguns livros a primeira vez não percebia, mas que continuava a ler. O Herberto Helder era considerado por algumas pessoas um poeta difícil, não Hermético, é o necessariamente chamado poeta hermético, hermético. difícil, não necessariamente acessível a toda a gente. O que é que diria às pessoas, apesar desta ideia de que é um poeta difícil? Diria para lerem na mesma, mesmo que não percebam? Claro, porque a leitura de poesia não é a mesma coisa que ler, não é a leitura dos jornais, não é? A gente não anda ali à procura dos factos do dia. Vamos à procura, deve-se procurar aquilo que não está nas linhas, não é? Muitas coisas que nos escapam. E mesmo quando as coisas nos escapam, sempre, porque eu acredito que mesmo ao próprio poeta que escreve, há muita coisa que lhe escapa, não é? Começa logo por aí. E eu acho isso ótimo, porque é uma operação de desvendamento, não é? Sempre. Tanto para quem lê como para quem escreve. A poesia é um estádio, há quem lhe diga, não é? Que a poesia é um estádio supremo da própria filosofia, não é? Porque vai um pouco para além das coisas, não é? E eu acho que não há poeta português onde isso se sinta tanto, Como onde se Herberto Helder. manifeste tanto. Portanto, mesmo que não se compreenda, não faz mal, não é? Não, porque tem que haver esse lado de gostar da linguagem. É preciso gostar da linguagem. É preciso olhar para a linguagem e tentar perceber que as coisas não têm que dizer tudo, o que têm que dizer necessariamente qualquer coisa, não é? É como no cinema, não é? As coisas não, a gente não tem que perceber sempre, não é? Nada, pode haver sempre qualquer coisa que nos escape. E quem sabe, 20 anos depois, há qualquer coisa que a gente vê, olha, afinal, Era isso que eu era ia dizer, isto. porque depois acumulando Claro. leituras, músicas, filmes, se calhar quando se volta a um texto uns anos depois, até se lê Somos outra pessoa. e descobrimos coisas que Pois, não sabíamos ler na altura. claro. Vamos para Adília Lopes, Adília Lopes, exatamente. uma poeta de que eu gosto muito, Também que tem aí, tem Carlos, escolheu o poema Caprichos. Também não vai ler, não não é? Ai meu Deus, eu já vou deixar de perguntar. Pronto. Então, da Adília Lopes, o poema Caprichos, do livro Decote da Dama de Espadas. Diz assim: Conheci uma menina muito caprichosa a comer. Tinha dias que só comia chocolate ou então ovos mexidos. Diziam dela: está a chocolate, como se diz de Picasso, que teve uma fase azul. De uma vez gritou que tinha fome de queijadas de Sintra. E de mais nada. Partiu brinquedos, até que mandaram uma criada à periquita comprar-lhe queijadas. Amigos da família notavam que uma criança tem de se habituar a comer de tudo. Não porque se seja a rainha Isabel, que por uma questão de cortesia diplomática teve de comer ratos no Punjab, nem porque esteja próximo um período de racionamento, mas porque é a comer do que não se gosta que se aprende a saber do que se gosta. As crianças mimadas acabam por escrever gostava de gostar de gostar e contraem doenças infecciosas com muita facilidade. Esta apanhou tosse convulsa e, enquanto teve tosse convulsa, só comeu pombinhas de pão. Um dia a padeira enganou-se. Em vez de pombinhas, trouxe vianinhas e a mãe da menina, ao vê-la chorar como uma possessa, despediu a padeira. A menina, durante a convalescença, refinou. Tinha ódio ao pão com manteiga, todos estavam a par deste seu ódio, pois em casa da tia Balbina só aceitava comer pão com manteiga. Dizia pão tega, o que já não era próprio da sua idade. Acontecia que se recusava a pronunciar certos sons. Está em não dizer man, nem ei, murmuravam na sala de visitas da tia Balbina, mas como quem fala de um prodígio e não como quem diz coitadinha. Depois de sete criadas terem sido despedidas por não saberem cozinhar a preceito pudim de beiço de vaca, apresentou-se uma que era extraordinária. A menina passou a tratá-la por predileta. A predileta compreendeu tão bem a menina que no dia em que preparou com mais esmero o prato preferido da menina, pudim de pardais assados em água, deitou no pudim um punhado quase mortal de arsénico. Esta ironia, não é, que a Adília tem? Isto é... A Adília tem uma coisa que me impressiona imenso, que é como se uma tia de Cascais e uma dona de casa começasse a escrever poesia com grandes conhecimentos de história. Ela mistura tudo, desde os fermentos, desde a maneira como se comporta, com a Rainha Isabel a comer ratos no punjab, uma questão de protocolar. E isto é também uma coisa essencial na poesia, não é? Uhum. A poesia não é só uma coisa. A poesia tem esta capacidade de levar com todos os casacos no bengaleiro, não é? Que assim, uhum. Eu acho uma maravilha. E eu sempre me impressionou muito esta questão na Adília, que é... ser essa, tem um misto da Agostina Bessa Luís com uma tia de Cascais e com muita crueldade no meio, não é? E isso é único para mim na poesia portuguesa. E eu adoro por isso também. Ela é também muito conhecedora, não é? É uma mulher que se nota que é uma grande leitora. Ela tem tudo, ela conhece tudo. Se for preciso, conhece uma receita de pão de queijo, da mesma maneira que é capaz de conhecer uma coisa do Borges, um livro, percebe? Ser uma mulher com uma curiosidade infinita também. E depois também, a maneira, não é, como ela mistura tudo isso no texto, num poema, é que a torna absolutamente única. Muito surpreendente, não é? Passamos para um poeta aqui do Porto, Jorge Sousa Braga. Exatamente. Médico, obstetra, um poeta muito gostado também, contemporâneo. E o poema Polo Norte. Polo Norte. O que esperas sentado à mesa do café, olhando a chávena vazia? Que o lastro do cotidiano se despegue da tua alma e da tua pele, e que a beleza, como um oceano, inunde a folha de papel. Bom, para já eu sou um bocadinho duvidoso, porque eu sou amigo do Jorge há 40 e tal anos, e estivemos juntos em muitas coisas, poesia, revistas e não sei o quê. Traduzimos juntos um livro de poemas do Leonardo Cohen para a Cidade Alvim, e este livro, entre os vários que o Jorge tem, é um livro sobre os cafés do Porto e das coisas do Porto, as igrejas, os cemitérios. Tem um texto lindíssimo sobre o cemitério de Prado de Repouso, e o Jorge escrevia muito em cafés, tal como eu, durante muito tempo. Portanto, isto diz muito. Este poema é um poema que me diz imenso. E pronto, e tem o que esperas, não é? O que esperas na mesa do café, que chegue tal... Isto também é uma espécie de algum modo, um réquiem para uma cultura que desapareceu no país e que no Porto ainda resistiu, que é a cultura dos cafés, não é? Uma espécie de templo último onde se escreve, onde se lê. Eu fiz uma parte da minha vida em cafés. Já não faz? Não, porque por exemplo... Bem, agora em período de pandemia é difícil, não, mas antes, isso, mesmo antes disso, porque os cafés tornaram-se um bocado... sítios insuportáveis pelo barulho. Os cafés tinham qualquer coisa de templo, de pequena ermida. Pausa. As pessoas entravam, não havia rádios, não havia televisões, não sei o quê, sempre a bombar. As pessoas falavam, mas era a música natural, humana, dos cafés, não é? E depois veio a questão do consumo, a questão da ocupação das mesas, a ocupação do espaço, não sei o quê, tudo isso, não é? E o Jorge refere-se a um tempo quase estático. Um tempo em que uma pessoa entrava, podia passar lá 5 horas à volta de um café, ninguém nos via chatear, porque aquilo era um cliente. Havia um bocado aquela cena de o cliente é sagrado, não é? O espaço é sagrado. Tem uma certa nostalgia. Eu tenho uma certa nostalgia disso, porque era um tempo em que tudo mais, tudo fluía de outra maneira, não havia mais tempo precisamente para estas pequenas minúcias, uma escrita, uma leitura, não é? Acho que agora há menos tempo para isso. E sobretudo o silêncio, que é a grande praga dos dias de hoje, e da qual a música sofre imenso, não é? Porque a música passou para o lado do ruído. Passou para o lado do ruído porquê, Carlos? Porque está presente a toda a hora, não é? A música tornou-se chata para caraças, porque a música para mim só existe em contraponto com o silêncio, não é? Eu só posso apreciar a música se houver silêncio. Agora, se ela estiver a bombar 24 horas por dia, não é? Ela torna-se uma praga, que é um bocado ao ponto a que ela chegou. Eu lembro-me precisamente de em que uns cafés eram um bocado esse limbo, essa coisa onde as pessoas estavam. Eu estudei imenso em café. Hoje não estudaria? Acha que não seria capaz? Não, não conseguiria. Ou seja, teria que ter uma capacidade de abstração superior àquela que tenho hoje. Também eu mudei eventualmente. Não ponho isso de parte. também pode ser claro. Isso. Mas poderemos então, se calhar, dizer que o mundo avançou, pulou e avançou para um lugar onde estamos hoje, onde há muita avidez, não só de informação, cruzamento, rapidez, que em sua opinião privou as pessoas de sítios e espaços, não só físicos, mas mentais importantes, é isso? Um tempo mental e um tempo interior. Uhum. Não é? Há muitas pessoas que não conhecem o silêncio, têm medo do silêncio, não é? Chegam a casa, ligam logo tudo, televisão, para encher um bocado o silêncio. Essa capacidade de dialogar um pouco, porque há sempre aquela possibilidade de olharmos para o fundo e nos vemos a nós próprios, não é? Olha eu aqui. Portanto, deixa continuar aqui nesta enxurrada contínua. Claro que tudo isso é possível e é proporcionado pela tecnologia, não é? Uhum. A tecnologia pode ser fascinante e pode ser também tirânica, que é um bocado acho que isso aconteceu, não é? O ruído brota de todas as fontes, não é? E depois contamina. Existe aquilo, aquilo, uhum, outro, é? Depois deixa de haver um pouco espaço para... Eu nem sequer estou aqui a defender a ideia de que é preciso silêncio para criar. Essa ideia é um bocado para cópia. Eu ia perguntar-lhe isso agora. Não é nada disso. Zero. Eu sou capaz de escrever mesmo debaixo de uma trovoada. Se eu tiver uma coisa importante a anotar e tiver que sair, eu faço. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver um pouco com um tempo muito mais lento e com esta velocidade gritante. E eu pergunto, mas para quê? Onde é que a gente vai com esta velocidade? Qual é a pressa? Não sei qual é a pressa. Para que tanto? Ok, temos que atingir mais rápido, mas para quê? Exatamente para quê? Não é? Qual é o resultado disso? É a irrelevância de tudo. Esse é o pago, é o grande preço. É a cloaca da novidade, tudo coisas novas, tudo a sair num fluxo contínuo e totalmente irrelevante. Acredita que isso acontece na música também? Acontece em tudo. Uhum. Acontece também na literatura. Uhum. Não é? Acontece não há tempo para as pessoas apreciar ou falar sequer. Às vezes há livros que saem, nem sei que saíram. Ninguém falou, ninguém, não aconteceu nada. Porque tudo entrou num fluxo contínuo destinado à irrelevância. Esse para mim é o grande preço que se está a pagar pelo consumo. Há tanta coisa que é difícil até diferenciar, não é? Não, exatamente. Como é que você consegue espaço para promover uma coisa boa? Por exemplo, tem que recorrer às mesmas armas das coisas más. E ao recorrer às mesmas estratégias das coisas más, está imediatamente a conspurcar uma coisa boa. Isso é um preço terrível. O último poeta de que vamos falar não é nada deste tempo, das tecnologias, nada. E de nada disto. No entanto, foi reeditado no Brasil há relativamente pouco tempo, há poucos anos, toda a poesia. Também já está publicada em Portugal toda a poesia pela imprensa nacional. E creio que é um fenómeno. Vendeu muito no Brasil, uhum, esta edição de Toda a Poesia e na internet e nas redes sociais, depois também há esse lado, não é? Pois. De fazer chegar. Mas é o lado positivo. É o lado positivo. Nem tudo é mau, pelo contrário. Sim, não estamos aqui a fazer apologia negativa da tecnologia, não é nada disso. E o Carlos escolheu um poema chamado Invernáculo, que diz assim: esta língua não é minha, qualquer um percebe. Quando o sentido caminha, a palavra permanece. Quem sabe, maldigo mentiras, vai ver que só minto verdades. Assim me falo, eu, mínima. Quem sabe, eu sinto, mal sabe. Esta não é minha língua. A língua que eu falo trava uma canção longínqua, a voz além, nem palavra. o dialeto que se usa à margem esquerda da frase, eis a fala que me lusa, eu, meio, eu dentro, eu quase. Eu acho que isto é uma... O Leminski segue uma grande tradição da poesia brasileira, que eventualmente vem da poesia concreta, Augusto de Campos, ou Haroldo de Campos, não sei exatamente, nunca estudei muito isso, mas tem a ver com um bocado com a agilidade com que os brasileiros fizeram subir a língua portuguesa, e aqui eu conheço bem, sobretudo na música, porque a escrita de canções na língua portuguesa teve um grande salto ao ser trabalhada pelos brasileiros, não é? E eu, por exemplo, sou um devedor disso, sou muito fascinado pela escrita dos grandes autores brasileiros. Mas depois tem este lado dos poetas como o Leminski, o Torquato Neto e outros, que tem a ver com um lado quase experimental também da língua. Ela é meio letra, meio poema, e fica ali sem se definir. E eu adoro esse. É um jogo com as palavras também, exatamente. Não é uma oficina. Há lado lúdico disso. Sim. E eu adoro isso, sou muito, muito rendido a esta arte. E este texto começa logo pelo cuidado que estes tipos têm, que é que o caderno de intenções começa logo no título, invernáculo. O invernáculo é uma espécie de pequena estufa de meter as coisas, neste caso uma espécie de invernáculo de palavras. Vamos, esta ideia tem a ver um pouco também, passa por uma espécie de baloiço semântico, onde as pessoas vão andando ali a remexer as coisas e tirando novos significados. Eu sou fã. Muito, muito fã do Leminski e da poesia brasileira em geral. Da poesia brasileira. Estamos a terminar, Carlos, mas não queria deixar de me fazer aqui ainda uma outra pergunta. E uma tem a ver com o facto de ter dito lá atrás na nossa conversa que não aprendeu em lado nenhum, de forma teórica, a escrever canções. O facto de escrever canções surge das leituras que fez, das músicas que ouviu, e foi uma descoberta singular e pessoal, digamos assim. Mas agora já há, de vez em quando, até umas oficinas e uns workshops para ensinar as pessoas que querem aprender a escrever canções. O que eu lhe queria perguntar é o que é que diria às pessoas que querem aprender a escrever, que é fundamental fazerem? Eu fiz um. Fez um desses workshops. Então, e o que é que disse a esses alunos? Para já dei exemplos das minhas canções preferidas, não é? E a primeira coisa, a primeira frase que eu disse, desengane-se, não há nenhuma maneira de aprender a escrever canções. Exato, não há regras. Portanto, vamos lá começar a partir das tentativas e então comecei também por aplicar uma das grandes vontades que me anima e que quando eu tropecei nela me justificou, que é uma célebre frase do Elvis Costello, que é um poeta e cantor inglês que eu adoro também e que é muito criativo. Pronto, sou um fã dele, e que ele tem uma biografia que eu li, e ele dizia lá uma coisa que eu achei que podia ser a minha história, que é: a gente começa a escrever canções a copiar os mestres, mas como não é suficientemente bom, erra, faz más canções, e ao fazer más está a entrar num território único e arrisca-se a ser original, porque se fizer igual está sempre o original, não é? Somos, uhum. É um epígono. São epígonos, uhum. Portanto, como não fazemos bem, como copiamos mal, arriscamos a fazer ao lado, e aí arriscamos a ser originais. Eu acho que isso é isso mesmo, porque tem a ver com o erro. Beckett, falhar melhor, exatamente, não é? A maneira como se cai, a maneira como se tenta, a maneira como se consegue. E depois um dia, sem perceber bem como, conseguiu-se qualquer coisa porque se errou. Porque mas se fez diria, mal. Mas diria uma coisa que também ouvimos muitas vezes em relação à poesia dos poetas bons, consagrados, quando se fala disto, ou quando lemos entrevistas deles, e eles dizem: Bem, não é possível escrever sem ler. Às vezes, pessoas que mandam poemas ou originais, e o que dizem que se nota que essas pessoas não leram, portanto, não são leitores de poesia, no caso, não é? Diria também que para escrever canções é preciso ler. Óbvio, óbvio. Não, isso é preciso estar ligado À palavra. à palavra e a tudo que seja fonte de ideias, porque isto é um diálogo contínuo. A canção também é um diálogo com a vida, não é? Pode ser superior, pode ser tudo bem. Agora, de facto, pode haver coisas bem escritas no domínio oral, não é? Por exemplo, havia cantores e compositores de sambas brasileiros, tal como de blues, que nem sequer sabiam escrever, mas que tinham essa capacidade oral de efabular e de escrever canções, não é? E alguém depois anotou e não sei quê, mas claro que depois aquilo esbarra num limite qualquer, mas ainda assim é capaz de captar algumas essências poéticas que estão na base de toda a cultura popular, porque é daí que as coisas todas vêm. Pois claro que quando entram em cena, sobretudo os brancos americanos e ingleses, que assentes naquela grande tradição, essencialmente negra, que vem da miséria total, da escravidão, da dor, não é? Fontes da dor e também do humor, eles vão acrescentar camadas de cultas. Um já leu não sei quem, um já leu Blake, outro já leu não sei quantos, já vão juntar as coisas. E aí a canção dá um salto qualitativo muito grande, de facto. Mas ela, o seu património e a sua origem é pobre. Portanto, oral, é daí que vem tudo. É daí que vem tudo. Vou terminar usando-me de uma entrevista que li sua, citando-o a dizer assim: a vida tornou-se demasiado curta, não chega para tudo o que temos de fazer, três ou quatro séries, três jogos de futebol imperdíveis, ler aqueles livros e tudo mais. Há 30 anos não era assim. Depois desta conversa, Carlos, ficou muito claro, pelo menos para mim, e creio que para os ouvintes que estão a ouvir-nos também, que a sua vida é rica e cheia, viajou, leu muito, viu muito cinema, produziu coisas muito importantes para muitas pessoas, mas diz aqui que não chega para tudo. O que é que lhe Não chega. falta Não chega fazer? porque também há muitas coisas cada vez a serem mais disponibilizadas, não é? Começa logo pelos livros, não é? Agora há cada vez mais edições, é preciso ter, é preciso aqui. Depois há umas séries incríveis porque a boa escrita de cinema também passou para as séries, e depois há o cinema que também continua. E depois há também as coisas que se tem que escrever, não é? E de facto o tempo Não dá. não dá. Há 30 anos não havia isso. Há 30 anos era muito mais simples escolher. Havia menos coisas. Mas sente em relação a este percurso que lhe falta fazer assim alguma coisa essencial que Ah, gostasse de não, fazer? isso não. Não? Falta-me é o tempo e a disponibilidade, não é? Porque é preciso escolher, não é? Eu, por exemplo, sinto-me muito culpado por ver muitos jogos de futebol. É um Não daqueles falámos desse seu lado guilt, é um importante que é o daqueles facto de ser guilt, portista ferrenho, não é? é um daqueles guilty pleasures que eu tenho. E então o que é que eu faço? Normalmente, para não me sentir tão culpado, ponho-me a ver futebol com violão e vou tocando. E vou fazendo isso, que é para não ser tão inútil. Então vou tentando ali encontrar o meio termo, e depois às vezes acontecem coisas interessantes, e depois pega um iPhone e grava qualquer coisa e fica ali, aparecem ideias e frases, tudo bem, mas também há esse problema, não é? Essa questão de disponibilidade total que o consumo tem de nos pôr tudo à nossa disposição e de nos obrigar a fazer uma triagem, uma edição contínua daquilo que nos interessa, é terrível. Porque depois ainda temos de ter tempo para fazer coisas. Causa stress, não é? Depois Causa causa stress. algum stress. Vou deixar para coisas. Eu tenho séries acumuladas que não consigo ver, porque não sei o quê. Depois há umas que se repetem. Agora estou a ver o Archie Bunker, que eu acho inacreditável, que é uma cena delirante, feita nos anos 60, fim dos anos 70, que antecipou o Trump, antecipou tudo. Há tanta coisa. E depois não há tempo para tudo. É só nesse sentido E tem uma inquietação com isso. tenho um bocado inquietação. Tenho sempre a sensação que tenho que ver isto, agora tenho que ver aquilo, agora não posso, não sei o Há quê. sempre qualquer coisa que está Sempre, para acontecer. exatamente. É Vai isso. continuar a escrever canções? Continua a escrever canções? Continuo, mas menos, porque as canções, o panorama das canções. A canção entrou num impasse grave que foi ter falido a indústria que a suportava, não é? As canções hoje tornaram-se irrelevantes, porque não há nada que uma canção possa dizer que um blog ou que um podcast não possa dizer. Ou seja, as canções... E depois também há um bocado isso, não é? A atenção das pessoas está muito mais dispersa por tudo, não é? É muito mais difícil. Hoje até lhe chamam a economia da atenção, que é extraordinário, não é? E depois, ou uma canção sucede solta e é um jorro contínuo, e a nossa capacidade de nos fixarmos em qualquer coisa é cada vez diminuta, é cada vez e mais diminuta. E isso leva-o a escrever menos canções? Não, eu não é... Não é a editar. Isso. É diferente. Editar. Há uma coisa... Escrever é uma coisa que eu tenho que fazer. Tem se eu tiver fazer. Uma ideia, eu não vou ficar, agora não vou fazer, porque não sei... Não. Ah, então tem feito. Tenho, claro. Ou seja, tem uma gaveta com muitas canções? Sim, tenho muitas coisas. Ah, mas isso é muito bom saber. Não, tenho imensas coisas. Agora... Depois dá-me uma preguiça enorme para andar a trabalhar, para as gravar e para as fazer, para não sei o quê, para nada, para depois elas se perderem num ruído qualquer. Isso dá-me uma preguiça muito grande. Se calhar não se vão perder. Carlos, qual foi a... Eu tenho essa noção, eu conheço a indústria por dentro, uhum. O que aconteceu às pessoas, o modo como a música está, como os músicos sofrem. Independentemente, já estava assim antes da pandemia, e como eles se tornaram quase irrelevantes também. No tempo, eu lembro-me do tempo em que os músicos... eram pessoas importantes e hoje não são, hoje arrastam-se quase, estão ao nível de e depois há cada vez mais músicos de quando eu tinha 25 anos, não é? Havia muito menos músicos e piores, tudo muito mais a viver da vontade e do entusiasmo e, não sei o quê. E hoje os músicos que saem da escola são músicos incríveis, sabem tudo, sabem não sei o quê, só não têm espaço. Há muito talento, não é? Muito talento. Há muito talento. Muito talento, muito mais. Pois, obviamente que isso também gera um fenómeno de concorrência, não é? Uhum. Aquilo, hoje, um grande músico, há vários grandes músicos, não é? Há 40 anos havia dois, três grandes músicos, não é? Depois havia músicos, não é? Mas hoje há imensos em todas as áreas. Há também muitos poemas da sua vida. Queria perguntar-lhe, para terminarmos, se eu lhe pedir, não um poema de cor, mas se lhe pedir um verso de cor, assim, que venha logo à cabeça, um verso qualquer? Não, porque eu não tenho memória para versos. Não é um bocadinho ridículo. Nem uma ideia de um poema? Não tenho uma ideia de... Tenho ideia de algumas frases. Exato. Que me ficam como aquela que eu disse há bocado, que é uma frase que para mim é lapidar e a quem eu devo algo, que é aquela coisa de entrar num supermercado e comprar tudo com a minha beleza, que é uma frase do Ginsberg, do supermercado na América. Eu lembro-me de algumas frases assim, uma aqui, outra acolá, não é? Como aquela de Pessoa, todo o cais é uma saudade de pedra. Essa, ou da questão dos Esteves, não sei o quê, da metafísica do chocolate, que eu acho também... totalmente física, exatamente. Uhum. Tenho assim pequenos flashes, mas não sou capaz de ter como aquelas pessoas que são capazes de dizer de cor um poema. Poema, uma letra. Eu não sei as minhas letras. Eu ia perguntar-lhe isso mesmo para fechar. Nem uma frase de todas as suas letras não, guarda mais frases. Próximo do coração? Uma sei, que guarde uma mais frase, próximo do seu sei coração? Lá, sei algumas coisas, sei. Não que saiba só, que guarde mais próximo, assim com mais carinho. Sei lá. Eu lembro-me perfeitamente do fim do que é uma frase que me define de algum modo, do fim do Cavaleiro Andante, que é um bocado aquela cena, sei que vou estar sempre ao teu lado no meu cavalo de pau. Isso é a tal infância, que é um pouco como as pessoas nos veem, que às vezes somos muito fortes, que somos isto, que somos aquilo, e no entanto é sempre uma fachada, porque nós somos fracos, andamos a arrostar a nossa fragilidade, e muitas vezes o que passa é uma imagem de força. E eu acho que nós todos acartamos sempre o nosso cavalo de pau pela vida fora. Muito obrigada, Carlos Tia. Foi um enorme prazer conversar consigo. Obrigado. O poema Ensina a Cair voltará em breve para continuar a conversar sobre poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.